entre as 10 da manhã e o meio-dia na Boa Nova. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Outras conversas. Mais uma vez, muito bom dia. Passam agora 2:02 da manhã e, tal como já tinha referido, vou estar à conversa nesta manhã, já de seguida, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, o Sr. Presidente Carlos Filipe Camelo. Na Rádio Boa Nova temos estado a tomar o pulso ao evoluir da pandemia da Covid-19 no Conselho de Oliveira do Hospital, mas também na nossa região, a dar conta de que no Conselho de Ceia, no passado fim de semana, o município dava conta da existência de 2 casos de Covid-19. Na listagem ontem disponibilizada pela Direção-Geral de Saúde, eram então mencionados 4 casos positivos de Covid-19. Muito bom dia, Sr. Presidente do município de Ceia, o Sr. Presidente Carlos Filipe Camelo. Desde já, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar em direto a esta hora ao telefone aqui com a Rádio Boa Nova. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia também para todo o auditório da Rádio Boa Nova. É um prazer e uma honra estar a partilhar convosco aquilo que é uma preocupação de todos, embora, como é óbvio, gostaria de que o momento não fosse exatamente este para poder convosco partilhar aquilo que é a realidade dos nossos concelhos, concelhos que quase que diria que são concelhos irmãos, dado que, por uma e por outra razão, temos vivido de uma forma conjunta aquilo que é uma realidade que hoje em dia tem mesmo essa necessidade de partilha, ao invés de vivermos isolados em cada uma das nossas quintas. E por isso é com honra, como dizia, com privilégio, para mim, estar convosco nesta manhã. Sr. Presidente, é de facto uma preocupação, quer para o município de Ceia, quer para toda esta região, o evoluir desta pandemia, ainda que no interior ainda só estejamos a assistir aos primeiros casos. Ainda no fim de semana dava conta então de 2 casos positivos da Covid-19 no Conselho de Ceia. Ontem a Direção-Geral de Saúde dava como confirmados na listagem que apresentava um total de 4 casos. Portanto, confirma esses números? Não confirmo, na verdade não confirmo. E não confirmo porque mesmo no dia de ontem nós recebemos em final do dia, em concreto às 23 horas, aquilo que é o relatório da OLS Guarda, o segundo que nós recebemos no contexto daquilo que têm sido estes dias em que se vive a pandemia, e na verdade aquilo que o relatório de situação do dia 30 de março de 2020 da OLS Guarda retrata são exatamente, em termos de números, os mesmos números que é quando do fim de semana foram efetivamente revelados, ou seja, 2 casos para o Conselho de Ceia. Então, como é que... Sabemos que aquilo que são as metodologias utilizadas são metodologias mistas, quer por razão de informação que a DGS, ao fim e ao cabo, recebe das diferentes ARS, quer também daquilo que é a chamada plataforma SINAV, ou seja, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, e nestas circunstâncias, a verdade é que, em termos da OLS, aquilo que foi a informação que tivemos ontem à noite foram exatamente os 2 casos. Eu penso que esta não é, digamos, a razão efetivamente maior. A nossa preocupação é de termos uma informação tão refinada quanto possível, mormente não só em termos de conselho, mas em termos de freguesia, dado que há preocupações relativamente e em termos de resposta a um conjunto de outras estruturas, como sejam a própria ERSAR, relativamente a lixos, relativamente a saneamento, em que este cruzamento de informação efetivamente é feito, até por razões de que nós possamos muito de perto ir ao encontro desta situação de lixos que potencialmente podem estar, portanto, também infectados, e nós darmos-lhes a sequência, quer em termos de saúde pública, quer também da forma como aqueles que terão que fazer a limpeza nestes contextos muito próprios também poderem efetivamente saber qual é, com o que é que estão efetivamente a relacionar, portanto, de verdade. Portanto, no que respeita, de facto, então, o número de casos serão 2 e não os 4, como foram mencionados pela Direção-Geral de Saúde no dia de ontem. Sr. Presidente, no que respeita a estes dois casos, portanto, confirma-se que um destes casos já terá falecido? Sim, nós temos, eu não conheço, digamos, o teor daquilo que é a certidão de óbito. O que é certo é que uma das senhoras que, por razões daquilo que eram razões de saúde muito próprias, deu entrada em termos do Hospital da Guarda, foi-lhe feito exatamente o teste que foi efetivamente positivo, e dentro do espaço temporal que mediou esta situação, desde a entrada até o dia de ontem, a verdade é que foi declarado o óbito na manhã de ontem. A senhora vai, infelizmente, no contexto deste desenlace, vai enterrar exatamente no dia de hoje, e tudo indicia que, na realidade, tenha sido vítima da Covid-19. Mas é evidente que também esse mesmo relatório da OLS menciona 3 óbitos no contexto do Distrito da Guarda, em termos da influência da área da OLS, mas na verdade eu também não tenho essa triagem para saber exatamente quem é quem no contexto, portanto, desta área de influência OLS. Muito bem, e esta senhora faleceu então no Hospital da Guarda? Não, faleceu em Coimbra. Em Coimbra. Faleceu no Hospital de Coimbra, sim. Ela entrou no Hospital da Guarda, mas depois, dadas as suas condições de saúde, ela foi, portanto, enviada para Coimbra, e onde passou, digamos, os últimos dias de vida. E, Sr. Presidente, no que respeita ao outro caso, qual é que é o seu estado? Tem estado a acompanhar? Nós, portanto, os casos e a relação que efetivamente temos mais de perto é por via da senhora delegada de saúde. E, portanto, um caso que ela, portanto, nos dá conta é que tem evoluído de forma favorável exatamente o contexto de vigilância em que estas situações estão. Mas este segundo caso está internado ou está a fazer tratamento em casa? Eu não lhe posso refinar, portanto, diria, a informação, mas por aquilo que nós conhecemos, há situações destas em que estão ou em termos daquilo que são as unidades hospitalares ou estão em casa. Esta situação, presumindo que eventualmente, portanto, é o caso de que estamos a falar, está efetivamente em casa. Está efetivamente em casa. Ainda se trata de uma pessoa nova? Presumo, eu não posso, portanto, afirmar, digamos, de forma cordial, mas pensando que exatamente é esta pessoa, é uma pessoa nova. Uma pessoa nova, portanto, estará a evoluir de forma favorável. Sr. Presidente, na área do território de que é responsável, há ainda outros casos preocupantes? Estão a aguardar a realização de testes ou a situação não estará assim a gerar tanta preocupação? Não, quer dizer, como é óbvio, isto causa alguma inquietude relativamente à população, e por isso, até num contexto muito próprio daquilo que foi uma estrutura criada a partir do dia de ontem e que está a funcionar durante os dias da semana entre as 8 da manhã e as 20 horas do dia, significa que há um apoio num contexto de uma troika, diria, de conselhos, a saber, Ceia, Gouveia e Fornos de Algodres, onde o afluxo de pessoas, tendencialmente, até por esta mesma razão, tenderá a ser maior. Ele funciona exatamente na estrutura do nosso hospital, e nesta circunstância e nas preocupações que o momento traz para cada um, até do ponto de vista psicológico, isto significa que tem havido uma procura maior, e até pela razão de que, teoricamente, pelo menos, esta disponibilização de testes para as próprias pessoas os poderem efetivamente realizar, quer por via desta questão em torno da saúde pública nos hospitais, quer também num contexto muito próprio daquilo que são entidades privadas, vai fazer aplumar a triagem que, na realidade, e até o momento, por razões que são conhecidas, não tem acontecido, na maioria, portanto, das vezes, de acordo com aquilo que seria o desejo e, porventura, a necessidade das populações. Mas já iniciou este processo de triagem, Sr. Presidente, no Hospital em Ceia? Sim, sim, iniciou, portanto, no dia de ontem, embora já funcionasse também um gabinete Covid-19 no próprio hospital durante a semana, portanto, anterior. No entanto, aquilo que efetivamente, e a estrutura que foi criada, aquilo que vulgarmente, portanto, é apelidada de criação uma ADC, ela funciona, portanto, desde o dia de ontem, dentro daquela estrutura, em termos de horário de funcionamento das 8 às 20, nos 7 dias de semana. Portanto, e quem é que pode fazer triagem? Só quem apresente sintomas ou qualquer pessoa pode fazer? Exatamente, qualquer pessoa pode ter acesso, embora com certeza que as condições primeiras é do acesso à linha, portanto, 24, para que essa triagem, num primeiro momento, seja efetivamente feita e depois seguir toda a linha que é aconselhada por via da própria DGF. Claro, senão também seria o caos, não é? Toda a gente quereria ali fazer, portanto, mas de qualquer forma tranquiliza o facto de ter ali no hospital este espaço para a triagem à Covid-19. Eu acho que é uma ferramenta, um instrumento, digamos, de trabalho que neste momento está nas mãos dos profissionais de saúde e que, de uma forma geral, naquilo que é o acompanhamento em termos desta situação em que estamos a viver, num contexto de que hoje a transmissão do vírus está colocada em termos, digamos, comunitários, com certeza que para nós, para todos nós, diria mesmo, é, sem dúvida nenhuma, algo que nos pode tranquilizar mais no seguimento daquilo que possam ser as eventuais preocupações reinantes em cada um de nós e dá-nos uma segurança, porventura, diferente em termos de cobertura num contexto de território, porque sabemos que para o vírus não há efetivamente fronteiras e se nós tivermos a capacitação de, em conjunto, levarmos um conjunto de medidas, portanto, por diante, que possam ser efetivas no combate à pandemia, com certeza que ficamos todos muito mais tranquilizados relativamente àquilo que é a preocupação, que é uma preocupação dominante para todos. Muito bem. Sr. Presidente, continua este conselho para que as pessoas se mantenham em casa e manter-se este isolamento social continua a ser o maior desafio, o melhor conselho a esta altura? É o maior desafio, o maior apelo que todos nós fazemos para com os nossos concidadãos é que fiquem em casa, porque é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de nós nos posicionarmos para que este momento, que é um momento difícil que vivemos, um momento que contraria muito aquilo que é a nossa mentalidade e a nossa questão cultural que nos é intrínseca enquanto latinos, mas que poderá eventualmente compensar num contexto que seja um contexto de recuperação, fazendo em termos temporais, num espaço que seja tão curto quanto possível. E por isso o apelo é um apelo também da minha pessoa, no sentido de que nos diferentes concelhos, para este auditório, independentemente das pessoas onde se localizem e onde estejam a ouvir aquilo que sejam o resultado desta vossa reportagem e entrevista, que sigam, diria, tão religiosamente e tão exaustivamente quanto possível esta questão da fuga ao relacionamento social porque é a melhor forma de nós criarmos os antídotos necessários para ultrapassar exatamente o período em que estamos a viver. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta hora estar aqui em direto para esta conversa na Rádio Boa Nova. Desejamos que também por ceia tudo corra pelo melhor e que, de facto, a pandemia da Covid-19 cause os menores efeitos possíveis. Mas eu agradeço exatamente esta oportunidade que me deu, porque é sem dúvida nenhuma uma forma de nós nos podermos relacionar, fazendo exatamente dentro do espírito de regras que consubstanciam também o combate à pandemia, e desde este momento também me coloco à vossa disposição para aquilo que acharem por mais conveniente em momento de pandemia ou fora desta situação, porque é sempre importante nós levarmos a todos aqueles que têm este privilégio de ouvirem a vossa rádio um conjunto de informações que fazem daquilo que são os nossos territórios únicos e de gente genuína.